à Estação da Luz. Eu gostaria de falar, como trabalhador voluntário desta instituição, já há 5 anos, que promove vários eventos, 11 atividades diferentes. A Estação da Luz, que vocês podem conhecer no site www.estaçãoluz.org.br, ela realiza, por exemplo, o maior evento beneficente do Ceará, a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, levando peças espíritas e espiritualistas para o grande público, porque as pessoas têm medo de ir para a casa espírita, mas para o teatro elas vão. Então, nós levamos várias peças, são 5 dias, 4 dias de apresentações em Fortaleza e, simultaneamente, em várias cidades do interior, no Ceará, em outros estados, queremos levar também a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental e precisamos da divulgação desse trabalho. Temos vários patrocinadores já para a mostra. Todos os anos escolhemos 5, 6 instituições que vão receber os alimentos arrecadados e o dinheiro, toda a renda líquida é doada para instituições. Já foram arrecadadas 45 toneladas de alimentos doados às instituições beneficentes nesses 5 anos e vários milhares de reais, eu não estou com o número exato agora aqui, acho que em torno de 480 mil reais já foram arrecadados nesses 5 anos com a ajuda de vários patrocinadores e a ajuda do grande público que lota literalmente o Teatro José de Alencar em Fortaleza. Eles realizam também o Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, lá no Ceará, já no 3º ano, que não é somente a grande caminhada pela paz, que reuniu cerca de 60 a 80 mil pessoas, estimaram-se, na última caminhada, mas são 16 ações pela paz, levar a paz para as escolas, as crianças vão estudar, os grandes pacifistas, não mais são somente os guerreiros, mas os pacifistas darem sobre Gandhi, sobre Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, estudar sobre o Cristo, sobre Francisco Cândido Xavier, também um grande pacifista. Então, esse Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, o movimento ecumênico, também é ajudado pela a ONG Sem Fins Lucrativos, Estação da Luz. Você pode conhecer no www.movepaz.com.br. O Teatro Transcendental, você acessa www.teatrotranscendental.com.br. A Estação da Luz também promove, também tem uma escola para pessoas carentes no município de Eusébio, no Ceará, no modelo, no padrão Educare, de Satya Sai Baba, né, desenvolvido um trabalho muito bonito, as crianças aprendem a compaixão, a retidão, a não-violência nas escolas, nas aulas de matemática, ensinado todos esses princípios, né, vamos dividir as laranjas, mas vamos dividir dando exemplos de solidariedade e assim por diante, na hora de aprender os cálculos e assim por diante. A Estação da Luz também promove os filmes espíritas de alta qualidade, como vamos mostrar daqui a pouco, o trailer do filme Bezerra de Menezes, né, esse grande divulgador, porque a maior divulgação que nós podemos dar não são as palavras, não, nos diz Francisco de Assis, elas até te convencem, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Não levar a vida do Chico, como vai fazer a Rede Globo, levar os livros da série de André Luiz, quem sabe um dia a gente ter condição de fazer um dos grandes romances de Emmanuel. Nós fazemos produções de alto nível, levarmos para as grandes salas de cinema, legendar e dublar para o inglês, para o francês, para o espanhol, nós levarmos o espiritismo para fora do Brasil, porque o cinema chega às massas, comove as pessoas, mas não esclarece. Nós precisamos levar também o livro. Então, em parceria com a Federação Espírita Brasileira, que está cedendo direitos autorais, não é? Nós solicitamos de Sexo e Destino, de Entre a Terra e o Céu, para a realização dos filmes, nós queremos levar não só o filme, mas também o livro, mostrar o livro, dizer quem é Chico Xavier, quem é Allan Kardec, as pessoas saírem do cinema sabendo que existe o Livro dos Espíritos e procurarem nas livrarias e a FEB colocar também o site para download, inclusive, em várias línguas diferentes. Então, nós queremos auxiliar também na divulgação do movimento espírita com esse trabalho dos filmes. Temos, por exemplo, o trailer do filme no site www.bezerdemenezesofilme.com.br. Temos também, por exemplo, uma ação da Estação da Luz, ela tem um movimento